E quem gostar pode segurar na palma, mano. Ha! Vamos lá, Alexinho. E esse é o tranco do Rio Grande. Passar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Argentina e se banhou pela fronteira. Me marca no giro, no compasso de madeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. Não tem prenda que resista o compasso desta dança. Seja velho ou seja moço, dá-lhe casca e não se cansa. Se o carteiro é bom de fole, se desdobra, se desmansa. E a gauchada se assanha, gritando e pedindo cansa. E agora, tio Nelson, que prazer imenso cantar com o Gordonei. Abre o peito e canta bonito. Com certeza, Márcio. Vamos dançar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Argentina e se mandou pela fronteira. E marica do bugio, no compasso de madeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. No balanço dessa dança, dois por um bem compassado, não tem par que não se acerte, nem prenda sem namorado. O salão fica pequeno, a xinoca mais bonita. Abram alas, minha gente, pra dançar a chamarrita. Só no sábado que vem, vai! A chamarra solta a cincha num corcóvio rabonado, e o lampião acende a chama, clareando os quatro costados. Vem cestrosa da cozinha, igual molita da toca, com top de fita e tudo, o exemplar de chinoca. É hoje penso ligeiro, e gasto eito de prosa, e levo pros meus gregos esta prendinha dengosa. É hoje penso ligeiro, e gasto eito de prosa, e levo pros meus pelegos esta prendinha dengosa. Uma cordona castiga, lua, lua, sol a sol. Começa no lusco fusco e soca lá no arrebol. Uma cordona castiga, lua, lua, sol a sol. Começa no lusco fusco e soca lá no arrebol. Lindo demais! Chega aí, Vavarda, se divide o verso com Chiquito e Bordoleiro. Entre poeira e brilhantina, cê foi meu taco de bota, surrando o lombo do chão, montando nota por nota, saltando a barra do dia, lá do fundo do quintal. O galo despertador, sola um canto matinal, cala-se a velha cordona, dorme os lampião sonolento, e a prosa que não gastei levo de volta nos ventos. Retorno como cheguei, eu vim que mais ninguém, porque a resposta da prenda só no sábado que vem. Uma cordiona castiga a lua, lua, sol, a sol. Começa no lusco fusco e só cala no arrebol. Uma cordiona castiga a lua, lua, sol, a sol. Começa no lusco fusco e só cala no arrebol. É bonito ver na nova alvorada, ali na noite calada, aos poucos ir se bandeando, e eu mateando ao redor de um braseiro, ouvindo no arvoredo os passarinhos cantando. O horizonte, um clarão que anuncia, indicando um novo dia e o sol que vai chegar, para esquentar a terra fria do orvalho e servir de agasalho a quem dele precisar. Para esquentar a terra fria do orvalho e servir de agasalho a quem dele precisar. Vida buena acha que faz bem, dá prazer, é sentir o amanhecer, o sabor da natureza. Tantas belezas que muitos não as conhecem, lá na cidade padecem, carregados de tristeza. Ô tio Ivan, canta um pedaço comigo nessa grande Viva Buenacha, compadre. Lindo demais. Após o mate, cafezito de chaleira, oi galeboia campeira, feita pela tia Zefinha, acompanhado de broa e leite bem gordo, misturado com arrojo da bragada e da mansinha. Ao meio-dia é a hora mais sagrada, debaixo de uma ramada, prontito pra churrasquear. E o peão caseiro, já quase dentro do litro, avisa que o cabrito tá no ponto de cortar. E o peão caseiro, já quase dentro do litro, avisa que o cabrito tá no ponto de cortar.